タナーナータナーナータナータナーナータナーナーパラララララララパラララパラパラパラパラパラタナーナータナーナータナーナータナーナータナーナータナーナータナーナータナーナータナーナータナーナータナーナータナーナータナーナータナーナータナSanta felicidade. Olá, agora de madrugada, 3h45 da manhã, estamos aqui, eu, professor Capivara, eu, e professor Júlio César. Na casa do Joãozinho. Na casa do Joãozinho, em Ponta Grossa. Nós estamos aqui hoje para conversar com vocês sobre a Proclamação da República. É isso aí. É feriado. É feriado. E de novo nós estamos trabalhando. Para variar. Para variar. É o modo de viver, Júlio Capivara. É isso aí. Bom, nessa Proclamação da República, bom, assunto quente para vestibular, né, sem dúvida. Segunda fase chegando, Proclamação da República. É, tem que lembrar, hein, pessoal. Você que vai fazer vestibular agora para a segunda fase, acredite na vitória, acredite que você está chegando. É, não desanime agora. Lembre-se, muita gente vira o jogo na segunda fase. Exato, e outra, tem aquela lenda urbana, né, Capivara? Ah, eu acertei 33 questões, não passei para a segunda fase. Mas por que você está pensando isso? Porque no ano passado a tal da linha de corte foi 36. É. Só que cada ano o vestibular muda. Altera. Os candidatos se alteram. Tudo é alterado. Então não pode se prender ao passado. A única coisa que se prende ao passado é um bicho chamado historiador. Historiador. Que é nós. Que inclusive temos que falar aqui e também pedir a tua ajuda, porque está a caminho da Câmara dos Deputados o projeto de regulamentação da profissão de historiador. Veja só, desde quando é discutido isso aí? Desde 1992. Heródoto discutia isso. É verdade. Heródoto, o criador da história, falou: um dia vai ser regulamentada a profissão. É. O Heródoto era greguinho, né? Piadinho. Não era melhor então falar a mãe da história? Em vez do pai da história? Era, né? Ele era. Não, ele era de Alicarnasso. Alicarnasso, isso mesmo. Mas estava de tezinho, né? Tava, é. Devia ser mais adequado mãe da história. Mãezinha da história. Mas então, você aí que é maluco o suficiente de acompanhar o site lá da Câmara dos Deputados, não deixe de mandar ao seu deputado aquele pedido especial para aprovar o projeto que regulamenta a profissão de historiador. Só que você que é viciado em Facebook não vai procurar curtir nem compartilhar lá. É, você tem que escrever. Tem que escrever. Beleza. É isso aí. Muito bem. E agora, o que nós temos para fazer? Temos agora uma participação muito especial. Participação especial? É, Barack Obama. Ô, louco! É. Ô, mas... presidente afrodescendente. Manda ele entrar aí, manda ele entrar. Olha aqui, ó. Ele vai fazer uma participação especial no nosso telecast. Ah, só aqui, lógico, né? Em inglês. Sim. Deixa eu só cumprimentá-lo aqui. Mr. President, congratulations. É isso aí. My dog knock knock never permission. Muita gente acompanha aqui. Esses são estúdios, né? É. Os estúdios. Daí tem uma voz em off que é da moça da Rede Globo, que está concorrendo com a gente. Ah, sim. Sim. Mas ele está aqui no estúdio. Ele está aqui no estúdio. E a moça não para de falar. Que analista? Para com isso. Nesse momento ele está agradecendo ao Capivara pelo telecast, que deu uma força. Cala a boca, mulher do diabo. Ah, eu desisto. O Muito Obama bem. Quer falar com a gente e a Globo não deixa. Sabe por que o Obama ganhou essa eleição? Putz, eu não sei. Porque quando a eleição é muito apertada, pau a pau? Pau a pau, o negão leva a melhor. Ah, entendi. Muito bem. Vamos encerrar o primeiro bloco agora com uma musiquinha muito simpática. Muito bem, um abraço. Muito bem, você que curtiu, né, dessa vez aí o aulão de véspera, mais do que nunca, você que estava lá junto com a gente no centro de convenções e gostou muito das fantasias que o Júlio, o Vado e eu, Capivara, estávamos usando, nós vamos te passar a fita, onde que você consegue ir que nem a gente num evento. O nome do local é Máscaras e Fantasias, fica no bairro Alto, na rua Domingos Fernandes Maia, número 105. Daí você chega lá e você vai falar com um amigo nosso, o Marcelo. O Marcelo é que vai fazer um preço camarada para você. Você vai ver a fantasia, show de bola, todas elas super bem conservadas. Limpas. Limpas, sempre limpas. E aquela coisa, parece que foi feita na hora. E desde quando a gente já trabalha com ele, né? Desde 2007. Pois é, faz um tempão. O número do telefone lá, 3367-7682 ou... 99010134. E se você quiser acessar o site www.mascarasdefantasias.com.br, lá você tem a foto também dos produtos que ele tem lá para locação. Exatamente. E tem uma coisa legal, se você quiser uma fantasia diferente, alguma coisa que nele não tenha, com um tempinho ele faz para você. Ele faz tudo para você. Maravilha, um abraço. Bom dia, professor Júlio. Bom dia, Capivara. Estamos aqui na sede André de Barros, nesta sexta-feira, 16 de novembro. 8h55 da manhã. É isso, em tempo real agora. Tempo real, daqui a pouco vai chegar o Vado. Daqui a pouco chega o Vado e ele vai gritar, tem macho na área. Ou, é sexta-feira! Mais ou menos. É. Eu não vou suportar mais 30 anos aguentando isso. É complicado. Mas então, nesse nosso novo bloco, a gente estava pensando aqui no seguinte. Teve muita gente aqui que nos escreveu falando que era para a gente postar o Telecast no YouTube. Qual a sua opinião? Bom, o ideal é que você escute, né? Você está lá lavando uma louça, você está, né, caminhando no parque, está levando a sua capivara para ir na rodoviária, alguma coisa assim. e você vai escutando, né, o telecast, você baixa ele, faz o download e tal. É claro que a imagem, ela pode até complicar, porque a gente vai só falar de uma coisa e vai colocar o que para você ver? Nos ver? É, ficar nos vendo fazendo isso. Fica estranho. Fica chato, né? Fica chato. Até porque se a gente fosse lá uma grande coisa de bonito. A gente é. É, só a mãe da gente acha isso. Será? Acho que só a mãe da gente. E olha lá, né? A mãe e as filhas, é, né? Olha, estamos... meu pai é lindo. É, e estamos, é, lembre-se sempre disso, na busca daquele nosso ouvidor do Congo perdido. É isso mesmo. E temos um, nós temos um fã na República Democrática do Congo. É, esse ouvinte, se você está ouvindo esse telecast, você faça a gentileza de entrar em contato com a gente. telecastesão@gmail.com, por favor. telecastesão@gmail.com. Isso aí. Então, temos aqui um cara que nós queremos saber quem que é. Cara do povo. É o cara do povo. Júlio, para essa prova discursiva, eu queria fazer uns comentários. Posso? Fique à vontade. Bom. Posso dormir? Pode. Então tá. Nas aulas normais, se é que a gente pode dizer assim, a gente comentou, né, de como que a história... ela é apropriada pelo presente, né? O cara, o indivíduo vai olhar para o passado e vai buscar no passado informações históricas para justificar o tempo presente. Certo. Como aconteceu na primeira questão da Federal agora. É, eu fiquei muito feliz com essa prova da Federal em algumas questões. Outras eu odiei, né? Mas algumas questões eu fiquei muito feliz. Que foi aquela questão que fala assim, ó, no período posterior à independência, houve um esforço entre intelectuais do Império em definir uma identidade nacional para o Brasil. Ou seja, o século XIX conta a história do Brasil de forma idealizada para se auto-justificar. O engraçado é que isso, nós que estamos fazendo material específico para o Enem, exato, a gente está vendo muito isso aí, que na parte referente lá, as competências e habilidades, o Enem tem na sua programação fazer justamente essa, esse casamento. Presente olhando o passado. Né? Presente olhando o passado. Uma época olhando a outra. Né? Isso mesmo. A gente sabe que a história não é construída necessariamente por aqueles que foram protagonistas dela. É. Né? O aluno... ela é construída a posteriori. Exato. O aluno tem que lembrar que, por exemplo, aquela pergunta, por mais boba que seja, né? Quem descobriu o Brasil? Essa pergunta... não era feita antes de 1900. Exato. A pergunta não era feita para ninguém. O próprio Cabral nunca se colocou como descobridor do Brasil. É uma visão posterior. Isso já caiu inúmeras vezes na Federal, esse método, né, esse raciocínio. E eu sugiro para você que você dê uma olhada ainda nas pinturas do século XIX que contam a história do Brasil. Eu destaco uma. A Batalha dos Guararapes, boa, do Meirelles. Boa, né? Boa. É uma visão... do século XIX sobre a Batalha dos Guararapes, aquele 19 de abril de 1648. Boa, é, boa. Não é à toa que é o Dia do Índio, né? Justamente porque é o momento ali em que o índio herói, né, se coloca como desbravador, como libertador do torrão pátrio. E se não me engano, não foi aqui na Federal, mas caiu uma comparação de duas pinturas sobre a primeira missa no Brasil. Sim. Que era uma visão estereotipada e aquela visão clássica que nós temos. Exato. É, e também é uma questão boa de você fazer a comparação de pinturas. Exato. É uma questão sempre bastante interessante. Como já caiu na prova da segunda fase da Federal, mas fazendo referência ao Barroco. Exatamente. É, então é uma coisa também bastante legal. É aquela coisa, você que não quer passar o fim de semana vendo o Amanhecer, parte 2, do Crepúsculo, né? É, fique atento a essas pinturinhas do século XIX... as pinturas do início do século XX, até eu diria mais, um pouco antes do movimento de 22 no Brasil. Né? Que aí você tem uma visão mais nacionalista, mais arraigada. A ideia é justamente sair um pouquinho disso. Exato. É ter a visão, aquela visão romântica do século XIX. É, e essa coisa que caiu na prova da Federal do indianismo, né? Dessa visão do índio idealizado, cópia lá do cavaleiro medieval europeu, muito interessante que no modernismo aí vem uma visão crítica sobre isso. Exato, é, exato. O índio brasileiro não é o cavaleiro medieval. E aí aparece até as mazelas do anti-herói nacional. Né? Muito interessante. Macunaíma. Macunaíma. Macunaíma, isso aí. É, que aí você casa história com literatura. Portanto, você que prestou bastante atenção nas aulas do Joãozinho, do Giba, do Marcelo, aqui no Acesso, ou em outros cursinhos com os professores de literatura respectivos, eles devem ter feito essa referência do Macunaíma em relação ao movimento de 22 e essa montagem de um índio vagabundo, de um índio indolente. Né? É, que é uma visão interessante, né? Porque é a visão de crítica à cópia, né? Da visão europeia, aquela cultura europeia copiada não faz mais, né, a cabeça dos intelectuais dos anos 20. É, portanto, você que pensou que nós éramos apenas dois corpinhos bonitos, não, já a gente viu sabe que nós umas sabemos coisas. Alguma coisa também. Então eu vou indicar para você uma leitura, tá? Vou indicar para você uma leitura interessante lá da Revista de História da Biblioteca Nacional. Manda você ler. Vai acessar lá no nosso Facebook e você vai ler a Guararapes, é o nome da reportagem. Você acessa lá, vê, lê a reportagem, pode ser que esteja na tua prova agora, nas próximas semanas, nos próximos trabalhos que a gente vai fazer em sala de aula. Ok, vamos terminar com uma musiquinha agora. Uma musiquinha. Sobre o índio. O índio. Muito bem, agora Telecast de História, dando dica discursiva para a Federal. Professor Júlio, qual que é a boa para a discursiva? Então, a gente pensar num tema especificamente é complicado. Complicado porque história geral é muito ampla. Assim como a história do Brasil ela tem o pecado de ter muitos detalhes, a história geral é sempre muito ampla. Então é difícil o autor da questão ele acabar pegando um tema em específico e acabar fazendo uma questão sobre aquele tema. Então são questões mais conjunturais. Então nesse sentido, o que eu dou de conselho para os nossos alunos? E para você que não é nosso aluno, mas que está ouvindo o nosso telecast, que seja objetivo naquilo que está respondendo, levando sempre em consideração que são 10 linhas no máximo que você tem a escrever. Então o que a gente recomenda, tanto eu quanto Capivara? Se escrever entre 7 e 8 linhas no mínimo, e 10 linhas no máximo, sempre respeitando a questão de que o corretor é um cara que vai estar entre Natal e Ano Novo corrigindo a sua prova. Exato. Ele é humano como eu, humano como Capivara. Sim, nós somos humanos. Somos humanos, apesar, apesar de estarmos trabalhando no feriado, sábado, domingo, essas coisas. Mas em todo caso, como ele é ser humano, ele não vai estar lá querendo ler bobagem. É, de repente o aluno pensa, ah, eu vou colocar aquelas coisas a mais que eu sei, que não tem nada a ver com a pergunta. Não faça isso. Não faça isso. A pergunta está te questionando a respeito, por exemplo, de República Romana. E você quer dar uma aloprada e quer fazer uma comparação sobre a democracia de Atenas com a situação política de Roma na mesma época. Primeiro que você vai se embolar. Uhum. porque é pouco espaço para escrever sobre tanta coisa. Aí você vai acabar não respondendo o tema de forma coerente e objetiva e vai acabar perdendo a questão. É. Então, se a questão te pede A, responda A. Não responda B e C, porque são poucas linhas. Ah, capivara. É isso aí. Uma coisa importante também é nas perguntas que tem itens A e B. Nunca faça um texto só. Sempre faça o texto da resposta A, o texto da resposta B, de forma bem objetiva, bem coerente. Muito cuidado com o comando da questão, né? É. Às vezes, o texto lá, um exemplo, né, sobre a Primeira Guerra Mundial. Sim. E aí tem lá no comando da questão, sobre os fatores que levaram à Primeira Guerra Mundial. Não vá falar sobre a guerra de trincheiras. É fator, é causa, né? E não vá confundir com estupim, quer dizer, são os fatores. É. Seja bem atento a isso. Seja bem atento a isso. E outra, uma coisa que a gente vai bater na tecla em todas as nossas aulas, tanto nós quanto o pessoal de geografia aqui do Acesso, Monteiro e Erlon, nós queremos produção de texto. Então se prenda às 15, às 10 questões, né, que nós colocamos no material. Pegue lá duas ou três que você tenha maior domínio e vai treinando. Muitas vezes o aluno ele foca tanto no conteúdo que chega na hora ele não sabe escrever tudo que ele sabe. Exato, ou pior, o aluno que quer fazer as 15 questões, é louvável isso aí. Só que acaba premiando a quantidade e não a qualidade da escrita. É verdade. E o que você vai ter lá na frente, na correção da prova, é a qualidade da tua escrita, não é a quantidade do que você sabe. E por fim, não faz garrancho. Deus, a prova é de história, mas não faz em hieroglifo, pelo amor de Deus. Você tem dificuldade, tua letra é horrível. Tua letra parece aquele, daqueles piados de primeira série. Capriche. Faça letra de forma. Pode. Foi assim que eu aprendi a escrever. Porque daí, pelo menos, o cara não vai, nesse aspecto, né, fazer uma coisa ilegível. Exatamente, faz a letra de forma, vai treinando, pega um caderno de caligrafia, tá? Você que tem certeza que é imbecil para escrita, né? Pega o caderno de caligrafia e manda ver. Capricha, faz uma letra, né, legível, toma legível. Cuidado com isso. Ah, eu posso espremer a letra para caber mais? Vai nessa que você vai se estrepar, não faz isso não, fica uma coisa chata de ler assim. Não faça isso. Júlio, vamos tomar uma beira? Vamos tomar uma raiva. Que horas são agora? Agora são 9h23 da manhã. Ah, em algum lugar do mundo já deve ser 4 da tarde. No mundo não devo ter aula nesse horário. Um abraço, pessoal. Até. Uma boa tarde para vocês. Vocês que são da 4 horas. Muito bem, muito bom dia. Aqui é o Telecast de História. Eu, professor Capivara, acordado às 3h35 da manhã. Aqui ao meu lado, ainda mais ou menos acordado, professor Júlio César. Muito bom dia, professor. Nem um beijinho para acordar? Que mané beijinho, depois de tudo que rolou essa noite. Muito bem, professor Júlio César, qual que é a boa para hoje? Liga esse computador e vê o que está pegando no mundo. Hoje, 15 de novembro, proclamação da República do Brasil. Tá pegando o Tobias aqui. O Tobias. Estão pegando o Tobias aqui. O Tobias. Então, ó, hoje, 15 de novembro, em 1884, aconteceu a Conferência de Berlim. Conferência de Berlim, que definiu Berlim, que definiu os passos para a disputa imperialista que daria o início à Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial e, de certa maneira, indiretamente, à Segunda Guerra. Proclamação da República, se necessário falar, né? É, tá aqui a República no Brasil. É. Aliás, né, o povo assistiu a tudo bestializado. É, por que bestializado? Porque ninguém sabia... Patavina? É. Alguém deve ter perguntado, né? Deve ser 7 de setembro de novo. O que esses milicos estão fazendo na rua? É, por aí. Será que estão fazendo alguma coisa que preste? E aí vai. É interessante que, de certa forma, o povo brasileiro continua, de certa forma, bestializado em relação à política. Ó, achei uma coisa boa aqui, ó. Quer dizer, coisa boa não, pra quem é da área, né? Em 1895 foi fundado o Clube de Regatas do Flamengo. Eu acho melhor você guardar a tua carteira que tá ali sobre a mesa. Assim. Qual carteira? A tua carteira com dinheiro. Que carteira? Sumiu já, já era. É. Ué, e aí? Outra coisa aqui, ó. É, Hiroshima recebeu status de cidade em 36. Pra ser destruída em 45. Boa. Aqui outra coisa, ó. Você que é tarado por videogame. Ah, é? Em 2001 foi criado, lançado... o Xbox. É verdade, você que passou horas no sofá, né, fazendo exercício com a sua mão no Xbox, tá aí, ó, hoje mesmo. É, o professor Ivo, inclusive, tá aqui juntamente com a gente na cama. É, né? Professor Ivo, bom dia, professor. Porra, que código aqui, quietinho, tentando dormir mais um pouco. Ivo! Não é mais fácil que você dormir, faz favor. Jogou muito Xbox? Muito, meu aluno até ficou meio calejado. Você não tem cara de quem foi do tempo do Xbox, não. Você tem jeitão do Atari, né? Verdade. Ó, que legal aqui, ó. Ó, no dia 15 de novembro também foi anistiado o presidente João Goulart. Que dia? 15 de novembro. De que ano? 2008. O cara já tinha virado pó. O Jango já tinha virado vinagre, já tinha ido pro os infernos. Vamos ver quem nasceu em 15 de novembro. O Papa Nicolau V. Importante. Século XV. Século XV? Século XV. Então, agora... Século XIV. Nasceu no século XIV, morreu no não, século XV. Não, morreu aqui no século XV, 1455. Eu tô falando do nascimento dele. Eu vou da morte, que quando ele vai encontrar com o chefe. Ah, é verdade. Ó o que aconteceu aqui, ó. Nasceu a Beverly D'Angelo. Não é essa que o Ivo gosta? É essa que o Ivo gosta. É essa, né, que ele gosta. Aqui, ó. A Beverly aqui, ó. D'Angelo. Que é esta simpática senhora, que não tem foto. Não tem foto, tá aqui, ó, a foto ali. Ó, não é dela, é da Beverly Monroe aquela foto. Mas ali. Deve ser uma sósia. Deve ser uma sósia. Aqui, ó, nasceu também o Nico Puig. Cara que é merenda. Lembrei. Olha aí, ó. Olha quem mais nasceu no dia 15 de novembro. Julião, chega de falar do passado. Quem morreu, ó? Quem morreu? Johannes Kepler. Kepler, cara das órbitas. Agora, ele só que eu não vou poder falar, porque como a gente tá na madrugada do dia 15 e dia 16, a gente vai fazer uma referência. Sabe quem nasceu no dia 16 de novembro? Quem? Carla Pérez. A do Tchan. Uma referência nacional para os adolescentes da década de 90. Quem morreu no dia 16 de novembro? Clark Gable. Importante. O bigode mais erótico da história do cinema. Lindo. Fantástico. Estou deixando meu bigode por causa dele. Vai demorar. Então, mas você falou de falar do presente. O que está acontecendo hoje? Cara, o mundo está pegando fogo. Parece que nós entramos numa dobra do tempo e voltamos aí uns 50 anos de história. Por quê? Vladimir Putin, ele está fazendo leis cada vez mais repressoras. Lá da nova lei de traição na Rússia. Lê pra nós. A Rússia introduziu nesta quarta-feira nova lei ampliando definição de traição. alarmando os opositores que dizem que Vladimir Putin vai usá-la para silenciar seus críticos e qualquer um em contato com estrangeiros estará sob risco. Stalin voltou! Stalin voltou! Será que o Putin também vai ser colocado num vidrão que nem tinha o Stalin e depois vão enterrar também? Não, o Lenin que tá no vidrão. Não, o Stalin também. Mas daí, só que daí o Nikita Khrushchev, quando viu, não, Stalin é coisa feia, manda enterrar esse cara. Só deixaram o Lenin lá no vidro. Mas o Stalin também tava no vidrão, cara, também tava na conserva. O Putin, ele tá se revelando, né? É, pois é, ex-agente da KGB, o cara tá mostrando quem ele é. Mas isso que nem eu tava falando, assim, na intimidade do lar ontem à noite, enquanto lavávamos louça. E o Ivo fazia amor, né? Porra, tô quietinho aqui, tentando dormir. Porra. Foi uma noite cansativa. O Ivo fez uma macarronada. Fantástico. Maravilha, hein? Olha, você que é solteira, tá, e procura alguém para conhecer, professor Ivo, o mestre Ivo da Lessa culinária. Ivo Lessa Júnior. É, o mestre da culinária. Aliás, Ivo Lessa Filho, né? É Júnior. É o Juninho. Conhecedor de vinhos. É, música erudita. Música erudita. É, músico, inclusive. Músico, inclusive. É. Se eu Toca, fosse que é uma beleza. Mulher e solteira, opa, era o meu partidão. Opa! É. Agora comecei a gostar. É diretor adjunto. Que maravilha. Daquele professor de história. É, professor de história. Coisa xixilinha. Xixilinha. Diga, Ivo, a profissão de biólogo é reconhecida? É reconhecida há mais de 30 anos. Imagina, nós estamos lutando pelo reconhecimento desde da profissão de historiador. Desde Heródoto, da Grécia Antiga. Bom, dando continuidade às notícias estranhas dessa semana, uma moça que não vamos citar o nome. Porque se ela quiser que a gente cite o nome, entre em contato com a gente no e-mail telecastesão@gmail.com e que peça. Vai ter que implorar. Quero que você faça propaganda para mim, senão a gente não vai fazer. Então, essa guria, ela tem 20 e poucos anos, estudante de direito. Ela entrou, né, com um pedido de criação de um partido e já foi publicado no Diário Oficial a intenção de criar o partido. Chama-se partido, atenção... Arena. Aliança Renovadora Nacional. E o pior de tudo, né, que tem exatamente as mesmas propostas do antigo partido do regime. Conservadorismo, anticomunismo e aquela discussão toda. Estamos desesperados porque voltamos no tempo. Voltamos no tempo. Voltamos, tá louco. Agora, qual é a próxima etapa? Voltar a IB. A Ação Integralista Brasileira. É o Plínio Salgado ressuscitado. Se bem que tem um porém, né? Que a gente tava na... Que eu falei antes da gente comentar do Ivo, que agora voltou a dormir, né? Voltou, que bonitinho o pijaminha dele. É, pijama de ursinho. Bacana, né? Ursinho Ted. Agora, o grande detalhe é que essa dobra do tempo é explicável pela crise do neoliberalismo. Porque, veja, na Grécia quase venceu o partido fascista ou nazista. É verdade. Tá? Brasil volta à arena. A Rússia toma medidas autoritárias. Então, são medidas tomadas em função da crise do neoliberalismo para tentar fortalecer o Estado. É, Lisboa e Madrid estão pegando fogo também. Exato, entre outras coisas. Mas para a gente dar uma amenizada, vamos tocar uma musiquinha. Vamos. Então, bom dia para você. Vamos tocar. Esse é o Telecast número 4. Vamos lá. Muito bem, estamos chegando ao fim de mais um Telecast, o Telecast de História. Hoje vimos aí dicas para as discursivas e também um tema recorrente em História do Brasil. Aqui junto com a gente no estúdio, o professor Ivo. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Estou cansado de falar nesse Telecast aqui, falei, mas eu acho que vou deixar vocês falarem um pouquinho. Então tá joia. E professor Pedro Adriano. Como está, professor Pedro? Não como vocês, mas gostaria muito. Nós também. E a gente tenta e não consegue. O final do ano está chegando, vai ser ótimo. Mas escute, tem uma promessa aqui. Tem uma promessa? Tem uma promessa. A de cercar alguém no banheiro. Ah, sim. Estamos, inclusive, aqui na sala dos professores aguardando a chegada do Tobias. O Tobias. Nós vamos prendê-lo no banheiro hoje. E vamos filmar. E ele disse que não acredita que isso vai acontecer. Ele provoca também. Ele provoca. Cansado, você que esteve no aluno de véspera, você viu. Ele começa. Aí quando a gente vai para cima... Ele sete. É uma pipoca. Quando esquenta, pula fora. De hoje ele não passa. Muito bem. Você que é nesse feriado, né, não parou de estudar, vindo aqui no curso, assistindo aula, ou em casa, acompanhando, fazendo os testes, continue nesse ritmo. Não é, é muito importante que você mantenha esse ritmo até o final. Boa gosto. É isso aí. Um abraço, pessoal. Tchau pro Pedro. Tchau pro Ivo. Tchau.